Eu não tenho dúvida alguma de que o propósito do Senhor é nos levar a um caminho, a uma trilha contínua, enquanto vivermos nessa terra, de crescimento na presença do Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor tem nos colocado aqui para caminharmos juntos. E o objetivo não é só que você venha a um culto, que eu e você sejamos abençoados em algumas reuniões, em algumas coisas que precisamos, mas a visão clara é de um povo caminhando por uma trilha no meio de um deserto, rumo a uma terra prometida pelo Senhor. E essa terra não é apenas um lugar, um momento, um assunto, mas a plenitude do Senhor em todas as áreas da nossa vida. E vamos vendo Deus agindo na vida de cada um, a cada momento. É impressionante, irmão, como que, se nós estamos um pouco à frente, um pouco mais acima, temos uma visão um pouquinho mais ampliada do que realmente está acontecendo. Então, eu posso te dizer com clareza, com certeza, eu vejo uma vida que chega no projeto, muitas vezes chega sem conhecer Jesus, se converte, começa a ter experiências com o Senhor, tem a sua vida transformada, mas continua caminhando, enfrentando novos desafios, muitas vezes enfrenta alguns desafios tão pesados que parece que põe a perder tudo o que já caminhou. Eu quero dizer a você, Deus sempre vai permitir, enquanto eu estiver na presença dele, que eu veja você desde o início. Não, está enfrentando uma luta agora, mas você já trilhou muito. Não olha só para o presente, tem uma caminhada que você já desenvolveu na presença do Senhor. Irmão, quando nós estamos no meio do problema, nós não conseguimos enxergar tanto isso. São os irmãos que estão à nossa volta que vão nos dizer: olha, já tem uma linha traçada, já tem todo um território conquistado. Calma lá, não se afobe, não desista, não desanime. E aí nós vamos vendo, eu de uma forma mais intensa ainda, acompanhando vários irmãos, vamos vendo o crescimento de todos. Chega ali na frente, enfrenta mais uma luta, mais uma batalha, mas vai vencendo. E todas as vezes que nós enfrentamos alguma luta, mesmo que pareça que as coisas estão desabando, que não andamos nada, que não progredimos nada, que não conquistamos nada, tenha certeza, se você está andando com Jesus, já deu muitos passos, e os passos com ele são irreversíveis. Mas parece que não adiantou nada, parece que não está adiantando nada. Nunca pense assim. Saiba que a palavra de Deus não volta vazia. Antes, porém, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Pode ter certeza, irmão. A minha vida, minha esposa, nossa família, nós temos nos dedicado integralmente para conduzir um rebanho na presença do Senhor. E tenha certeza, não é capacidade minha, não é condição de liderança que eu tenho, mas todas as vezes que eu vou para diante do Senhor, o Senhor tem dado um direcionamento. Agora, filho, é hora disso. E é assim que nós vamos caminhando. E semana passada, Deus deu mais um desses direcionamentos claros. São etapas. Eu começo a sentir que tem uma etapa que já está se findando. Eu fico incomodado, vou para diante do Senhor: Senhor, não é possível. Deus, eu não tenho mais nada, não sei o que fazer, não sei o que falar. Deus, só o Senhor. Eu posso inventar um monte de coisa aqui, mas nós vamos dar voltas em círculo com o que eu inventar. Agora, Senhor, eu quero alguma coisa que vem do Senhor para que a gente continue marchando. E o Senhor, semana passada, nos deu mais uma etapa, um tempo, um mês de intimidade com o Pai, buscando libertação. transformação, cura. E caminhamos esta semana numa disposição de termos mais tempo com o Senhor. Se você não teve isso, já passou a semana que você poderia ter experimentado. Aqueles como eu, que experimentaram mais tempo na presença do Senhor, muitos de nós voltamos hoje do Veredas, nós vimos coisas tremendas de Deus. Não só no Veredas, mas todo aquele que, mesmo não tendo ido ao Veredas, passou uma semana na presença do Senhor, está experimentando coisas novas do Senhor. E eu ministrei hoje pela manhã, ministrei quarta-feira, ministrei domingo passado, e seria muito bom que você adquirisse o hábito de sempre ter os CDs de todas as ministrações, para você reestudar, para você não perder a sequência do que Deus está fazendo entre nós. E Deus nos deu uma direção muito clara: é tempo de guerra, de batalha espiritual. Não pode ser uma guerra e uma batalha espiritual em cima do que você já conhece, já sabe, métodos, maneiras, procedimentos que qualquer homem pode dominar mentalmente. Não, tem que buscar intimidade com o Pai, porque o Pai vai falar com você o que é necessário, o que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida, o que é que Ele quer gerar de libertação em nós. Vimos semana passada que Deus tem nos mostrado claro: qualquer impedimento, qualquer atraso, qualquer lentidão no nosso crescimento espiritual tem um motivo claro: a necessidade de libertação em alguma área. E como eu disse hoje pela manhã, nós aprendemos muitas coisas no Veredas desta semana, e o próximo Veredas provavelmente será em março do ano que vem. Passa rápido, não está longe, e você vai participar, porque é impressionante o que Deus tem feito nas nossas vidas, através do estudo da palavra de Deus, da exposição das nossas vidas à palavra, ao fogo de Deus. E nós vimos, entre muitas coisas nesse Veredas, algo que me impactou, ministrei, compartilhei sobre isso hoje de manhã: o Senhor tem nos ensinado, Deus não está sempre no controle, não. Vimos que isso se tornou um jargão nosso. Deus sabe, se Deus quiser, quem sabe, né? Vamos orar. Quantas vezes, irmão, eu já falei: vamos orar, por não saber. E não é que essa atitude é errada, porque não tem outra coisa que a gente possa fazer senão ir orar. Mas muitas vezes nós fazemos isso em cima de uma ideia de que Deus está no controle. Vimos lá no Veredas que Deus não está no controle, Deus está na soberania. O controle tem uma conotação de controlar mecanicamente. Quem controla, controla o elevador, controla o joguinho, controle remoto, controla a máquina. Mas Deus não está no controle. Quando falamos isso em relação à soberania de Deus, nem tem problema, nós não vamos brigar por causa de palavras, nós não vamos nos tornar gente que fica discutindo expressões, né? Mas precisamos entender o que estamos dizendo. Deus está na soberania, Ele tem autoridade, e Ele nos deu esta autoridade. E eu compartilhei hoje de manhã: eu tenho que reconhecer, muitas vezes não temos tomado a posição de autoridade que Deus nos delegou, nos dispensou, nos derramou, porque nós achamos, tem alguma coisa terrível acontecendo, e a gente ora, e a gente não sabe para onde ir, e a gente não tem um direcionamento. E eu comecei a enfrentar algumas situações aqui assim: Senhor, o que fazer? Como fazer? Meu Deus, eu não tenho resposta, Senhor, não sei o que fazer. E a gente acaba dizendo: mas vamos orar, Deus está no controle, vamos orar. Não, eu tenho aprendido, e Deus confirmou isso esse final de semana na minha vida: filho, tem hora que você vai identificar que Satanás está no controle, e eu estou dando autoridade a vocês, dei autoridade à igreja para desfazer as obras do diabo. Então tem momento que você não vai apenas orar a mim para procurar saber, você não vai apenas dizer que Deus está no controle, você vai agir com autoridade contra demônios, principados, forças da maldade, fortalezas, e declarar vitória em nome de Jesus.